Uou, acorda pela manhã e olha pela janela. A vista não vai longe, só tem prédio, nem um pedaço de terra. Lá embaixo um monte de gente correndo e achando tudo normal. Não se vê nenhum ser humano andando em cima de um animal. É aí que você se pergunta, será que isso me faz bem? E do nada você olha pra trás e vê que não faz e não tem mais ninguém. Mas depois da cidade tem uma estrada, depois da estrada um pedaço de chão. Ali que ficou tudo que te faz falta, umas plantas, umas vacas, um cavalo e um peão. Aproveita, tira o salto e o vestido, põe a calça jeans e bota e olha como fica linda. Foge dessa solidão que a roça te quer de volta e o roceiro mais ainda. Tira o salto e o vestido, põe a calça jeans e bota e olha como fica linda. Foge dessa solidão que a roça te quer de volta e o roceiro mais ainda. Ai, ai, ai, o roceiro te quer demais. Mas depois da cidade tem uma estrada, depois da estrada um pedaço de chão. Ali que ficou tudo que te faz falta, umas plantas, umas vacas, um cavalo e um peão. Aproveita, tira o salto e o vestido, põe a calça jeans e bota e olha como fica linda. Foge dessa solidão que a roça te quer de volta e o roceiro mais ainda. Tira o salto e o vestido, põe a calça jeans e bota e olha como fica linda. Foge dessa solidão que a roça te quer de volta e o roceiro mais ainda. Ai, ai, ai, o roceiro te quer demais. Ai, ai, o roceiro te quer demais.